olhar de quem trama contra mim. Entre Judas e Caim, enfim, cê tava certo, eu sou mais eu e não me rendo. É que lá de onde eu venho, melhor escola é o sofrimento. Só me resta acreditar, vida segue e nós levanta. Só gladiador na arena, afiando as lanças. Oh, não fui pra grupo na ilusão dos malotes. Cê sabe como é salário do pecado e a morte. Holofortes apontam em destaque o rombo das naves. As cachorra late, as buceta entre fare. Tudo vai, tudo é fase. Nós prossegue de cabeça erguida, sem rei na barriga. Exemplo de disciplina, humildade, família, virtude de quem gladeia. Com suor do próprio rosto pra não mofar nas cadeias. Faz a sua vagabundo pra não chorar na ilusão. Melhor ser sonhador que sofredor na frustração. Vai que vai, vou que vou. Uns por ódio, outro amor. Alguns pelo sorriso e milhares porque chorou. Alguns pela emoção, na convicção de grana. Um dia vai entender qual é o preço da fama. Vai que vai, vou que vou. Uns por ódio, outro amor. Alguns pelo sorriso e milhares porque chorou. Alguns pela emoção, na convicção de grana. Um dia vai entender qual é o preço da fama. Fim de semana clássico de jet no peão. Mó chave na quebrada, só ouvindo facção. Dia bom pra colar no firma forte, ouvi um rap. Sem sorriso na selfie, só bandido 5-7. E os moleque acelerado, cavando sua própria cova. Na sede de ouro, joia, no final ganharam rosa. Enfeitando seu caixão, doado da prefeitura. Infelizmente outra mãe que chora na sepultura. Tirou 12 no fechado, mais 3 de semi-aberto. Totalizando 15, sobrevivendo no inferno antes do berro. Do anúncio da vítima em danger. Do sangue vermelho no banco de couro da Ranger. Pense bem, suas crias tão esperando cê voltar. Imagina a ligação da polícia militar, avisando que seu óbito não teve outra opção. Preço da fama, o crime sempre acaba em caixão. Vai que vai, vou que vou. Uns por ódio, outro amor. Alguns pelo sorriso e milhares porque chorou. Alguns pela emoção, na convicção de grana. Um dia vai entender qual é o preço da fama. Vai que vai, vou que vou. Uns por ódio, outro amor. Alguns pelo sorriso e milhares porque chorou. Alguns pela emoção, na convicção de grana. Um dia vai entender qual é o preço da fama. Atraindo olhares, entre milhares. Estar em destaque, mó chave, lugares. Consta nos altares do fútil elogio. Eis o vício pelo brilho que nos atingiu. Onde está no anonimato é sumir na multidão. Abre as portas do sofrer, essa porra de pressão. Rejeitada a descrição, porque tem que ser foda. Porque ninguém te olha, porque não considera você. Olha lá se sinto um bosta. Parece que todo mundo ali tem a melhor resposta. Em contrapartida, chapa, por um momento, ninguém implora pra ninguém bater um reconhecimento. Vejo um palco destruindo vida pessoal. Algo estranho no olhar daquele pessoal. Como dividisse coisa confidencial e dissesse aos quatro ventos que são na real. É o preço da fama, leva ela pra cama. Atraído por Xana e morrer foi seu drama. All eyes on me, como Tupac disse. Ou somebody got to die, como disse o Big. Você não é ninguém até que alguém te ame. Ou você não é ninguém até que alguém te mate. Fama de 15 minutos pelo telefone, se sentindo gostosinho como um chocolate. Vai que vai, vou que vou. Uns por ódio, outro amor. Alguns pelo sorriso e milhares porque chorou. Alguns pela emoção, na convicção de grana. Um dia vai entender qual é o preço da fama. Vai que vai, vou que vou. Uns por ódio, outro amor. Alguns pelo sorriso e milhares porque chorou. Alguns pela emoção, na convicção de grana. Um dia vai entender qual é o